Está no ar o programa Pão da Vida. Apresentação, Cacá Santiago. Amigo ouvinte, começa agora mais um programa Pão da Vida. Aqui vamos juntos lembrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus através da leitura e comentário do livro Brilhe a Vossa Luz, escrito por André Luiz Lopes Santana. O tema de hoje é Bem-aventurados. Naquela manhã, modificou-se para todo sempre a história da humanidade. Até aquele dia, o homem desconhecia a mensagem luminífera do amor. As bem-aventuranças do Sermão da Montanha vieram preencher esta lacuna espiritual, saciando a sede de felicidade de toda a humanidade. Aos misericordiosos, a misericórdia. Aos humildes, a conquista do reino. Aos pacificadores, o reconhecimento celeste. Aos mansos, a herança da terra. Aos puros de coração, o encontro com Deus. Aos aflitos, o consolo do mais alto. No sermão, Jesus nos convida para usufruirmos a felicidade através da conquista das virtudes, nos revelando o código de conduta celeste, incomparável, irrepreensível, para conseguirmos nos libertar de tanta dor e infelicidade. Todavia, passados mais de 2000 anos daquela mensagem na montanha, ainda não conquistamos aquelas virtudes que ele nos anunciou. O que ainda nos falta? É porque não basta somente conhecer os ensinamentos de Jesus. Temos que vivenciá-los, aplicá-los em nosso dia a dia, conforme ele mesmo orientou ao final do sermão a todos que o escutaram. Para conversar conosco sobre esta passagem do Evangelho, está aqui Graça dos Santos, integrante do Centro Espírita Lar da Prece Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda, Graça. Hoje vamos falar do mais famoso sermão da história da humanidade, o Sermão da Montanha. Como vai, Cacá? Olá a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade. Ah, o sermão. Sempre que falamos sobre a história cristã, a vida de Jesus, citamos uma ou outra passagem do Sermão da Montanha. E aqui vamos ter a oportunidade de analisar e compreender o quão significativo foi esse momento proporcionado por Jesus. É, Graça, o fato foi anotado por Mateus, que esteve pessoalmente em todo o sermão, né? Sim, Mateus é quem registra todo o sermão. No capítulo 5, Mateus anota: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os que o acompanhavam. O cenário era a cidade de Cafarnaum, na Galileia. Um local verde, muito, muito bonito. Multidões se direcionaram ao monte na expectativa de receberem a boa nova. Doentes, mulheres, crianças, jovens, os renegados, os excluídos e religiosos aguardavam o sermão. Os poderosos estavam atentos à influência que Jesus poderia exercer sobre o povo. E o povo cada vez mais buscava a Jesus. E ele aparece e diz: Beate, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. As palavras de Jesus eram encantadoras. E o que dizer do olhar, então? Um olhar doce, profundo, que transmitia algo nunca antes sentido. Era uma mistura de paz e de felicidade, esperança. É, Graça, iniciava naquela manhã o sermão que mudaria a vida de inúmeras pessoas. O Sermão da Montanha, que ocorreu aproximadamente no primeiro semestre do ano 30, foi a apresentação filosófica da doutrina cristã. E as pessoas naquele momento não tinham a dimensão do quanto esse encontro era importante. Era Jesus, o Messias aguardado há mais de 800 anos. E ele estava ali, à frente de todos, caminhando, cuidando, amparando, ensinando. E detalhe, conforme a narrativa do evangelista, a multidão não era formada apenas por pessoas de Cafarnaum, mas de Decápolis, Jerusalém, de toda a Judéia, para além do Rio Jordão. O que mostra que em poucos meses de vida pública, a fama de Jesus atingiu praticamente toda Israel. É tanto que muitos compareceram não com o intuito de aprenderem, de beberem da água viva, mas para analisarem, observarem e conhecerem o famoso Jesus. Ele já era visto como uma ameaça. Sim, é verdade. O sermão é profundo e completo. Nele encontramos toda a parte teórica dos ensinamentos de Jesus. Ele começa falando das bem-aventuranças e depois orienta quanto à oração e quanto amar os inimigos, por exemplo. Mas até hoje entendem as bem-aventuranças como uma recompensa. Aos humildes, o reino dos céus. Aos aflitos, o consolo. Aos puros, o encontro com Deus. Mas Dayarte, nosso amigo espiritual, explica que não é uma recompensa. Jesus nunca ensinaria algo que despertasse o interesse pessoal. Jesus não disse para sermos humildes para ganharmos de presente o reino dos céus. Dayarte explicou que as bem-aventuranças são caminhos e ao final desses caminhos acontecem as conquistas naturais. Por exemplo, de tanto a pessoa praticar a paciência, o que acontece naturalmente? Ela fica paciente. Não é um presente ou um privilégio. É uma conquista, uma consequência. Assim ocorre com as bem-aventuranças. Os humildes vão conquistar o reino dos céus, ou seja, a virtude. Aos misericordiosos, de tanto vivenciarem a misericórdia para com o próximo, receberão misericórdia. Não porque serão recompensados, mas porque todos somos regidos pela lei de causa e efeito. É, são caminhos que se apresentam na nossa encarnação, não é, Graça? Então, por exemplo, para estar no caminho dos misericordiosos, é preciso que tenha alguém nos fazendo mal, alguém do convívio a quem ajudamos. Ou então, para estar no caminho da humildade, é preciso que a pessoa esteja em evidência e assim por diante. Sim, é isso mesmo. Existem caminhos que podem não ser o nosso principal, digamos assim. Nós podemos estar em vários caminhos. Por exemplo, alguém que tem um trabalho de assistência ao próximo já está, por conta do trabalho, no caminho dos pacificadores, pois trabalha levando a paz aos necessitados. E como estudamos no programa sobre a paz do Cristo, essa paz pode ser material, psicológica, espiritual, emocional, existencial. Se a pessoa vai chegar ao final do caminho e ser, de fato, um pacificador, é outra história. Mas por estar no trabalho, por forças das circunstâncias, é um pacificador em potencial. Segundo Dayarte, cada bem-aventurança tem um motivo, Graça. Jesus não abriu o sermão falando bem-aventurados os humildes à toa. A sociedade judaica era muito preconceituosa. O orgulho era a marca registrada. Existia o orgulho da nacionalidade. Quem nascesse em Israel, tudo bem, era aceito. Mas se não, se fosse estrangeiro, sofria preconceito. Dentro de Israel, existiam divisões. Os nascidos na Judéia eram vistos como melhores, mais importantes. Os da Galiléia, a região mais pobre, eram excluídos. Além disso, havia o preconceito entre os sexos. As mulheres eram relegadas a último plano. Havia o preconceito entre as profissões, enfim, uma série de problemas na estrutura social, econômica e política, movida pelo sentimento de orgulho. E todos acreditavam que faziam o correto e que estavam de acordo com Deus, pois, exteriormente, observavam a lei. Então Jesus afirma que bem-aventurados, ou seja, felizes, os humildes e não os orgulhosos. Já imaginou o impacto dessas palavras, Graça? Se o povo já não estava todo em silêncio, naquele instante ficou sem palavras devido à surpresa do ensinamento de Jesus. É verdade, Cacá. E ele continuou dizendo que felizes os puros de coração. E também existia um motivo. Os judeus tinham muitos rituais de purificação. Se tocassem um doente, estavam impuros e precisavam fazer as abluções, ou seja, tinham que cumprir um ritual de purificação com água e se lavavam várias vezes. Se falassem com um samaritano, estavam impuros e tinham que cumprir mais rituais. Enfim, eles se preocupavam muito na purificação do corpo sob justificativas filosóficas e espirituais. Jesus quebra esse pensamento, falando que felizes são os puros de coração, os que têm sentimentos puros, os virtuosos é que verão a Deus, e não os que meramente purificam o corpo. Por isso, Graça, que Gandhi disse que se perdêssemos o Novo Testamento e só restasse o Sermão da Montanha, teríamos um tesouro. Realmente temos tudo o que precisamos para nos elevar espiritualmente. Jesus trouxe no sermão caminhos completos para a conquista das virtudes. A bem-aventurança é um estado íntimo bom, elevado. A humanidade só conhecia estados íntimos negativos, melancolia, amargura. Jesus mostrou o que são estados íntimos elevados e como podemos fazer para conquistá-los. Exatamente. Se a bem-aventurança é um caminho, significa que existem elementos a serem construídos, isto é, valores e outras virtudes que vão culminar na conquista daquela bem-aventurança. Por exemplo, a humildade. A humildade é uma das virtudes principais. Mas para chegarmos a esta virtude, outros sentimentos devem estar construídos em nosso íntimo. Posturas, comportamentos e valores que nos conduzem de forma natural à humildade. O humilde tem fé, pois sabe que existe alguém superior a ele. Admite Deus como criador e provedor de tudo o que existe. Se submete aos desígnios de Deus, pois sabe que são justos. Logo, esse comportamento de submeter-se a Deus faz com que o humilde não seja uma pessoa revoltada. O humilde possui um valor chamado resignação. Além disso, a humildade traz consigo a simplicidade. A pessoa humilde é simples no falar, no vestir, no se comportar. Não chama jamais a atenção a si mesma. Ao contrário, o humilde se oculta. Nayart chama esse comportamento de ocultar-se. Tudo que a pessoa humilde faça acontece de forma oculta, onde ninguém saberá que ela foi a autora, a responsável. Ela se apaga tanto que o outro é que chama a atenção. O humilde segue outro ensinamento de Jesus. Não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda, não é, Graça? Isso mesmo. O humilde nunca pensa em si. Ao contrário do orgulhoso, o humilde se sacrifica para que o outro esteja bem. Renuncia às próprias vontades e aos próprios interesses em favor do próximo. E nunca se coloca acima nem melhor que ninguém. Aos que choram, Jesus mostrou a diferença entre dor e sofrimento. A dor é algo exterior que nos acontece. Dor física, dor moral, dor psicológica, dor espiritual. Mas o sofrimento é a reação perante a dor. O sofrimento é fruto da inferioridade do espírito, fruto da incompreensão, da intolerância. Estamos num planeta de provas e expiações. Então, teremos dores. Mas não precisamos sofrer. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Está aí um dos elementos desta bem-aventurança, o bom ânimo. Devemos cultivar a esperança, o otimismo, a resignação também. Jesus mostra que a dor é uma ferramenta que nos fortalece na virtude. Os momentos difíceis não são motivos de sofrimento, mas de desafios. Além dos caminhos dos humildes, dos puros de coração e dos aflitos, o Mestre falou dos mansos. Para alcançar a virtude da mansuetude, muitos elementos precisam ser vivenciados e cultivados. A brandura, a não violência, a serenidade. Na época, as lutas eram diversas, pelo poder, pela riqueza, pelos territórios. E para alcançar esses objetivos, valia tudo. Guerras, crueldade, ira, raiva, vingança. Jesus traz a virtude contrária a tudo isso. Jesus mostrou que devemos reagir o mal com o bem e sempre oferecer a outra face. Aos que se revoltavam com as injustiças do governo, o mestre disse: dai a César o que é de César. Os mansos, os que não possuem a raiva, nem a ira, nem a cólera, esses sim vão herdar a terra, ou seja, o planeta de regeneração. Afinal, como espíritas sabemos que o planeta sofre transformações e caminhamos já para a regeneração. E para encarnar num planeta como o de regeneração, devemos apresentar alguns princípios de virtude, entre eles a mansuetude. É, Graça, e se Jesus ensinou esses caminhos na teoria no Sermão da Montanha, é porque depois faria na prática, não é? Claro que sim. E ele fez, vivenciou cada palavra pronunciada no Sermão do Monte. Humilde, nunca se viu nenhuma cura feita por ele. Nada ficava evidente. Sabiam que ele era diferente e que as coisas aconteciam ao redor dele, mas não tinham provas. Quando alguém ficava curado e dizia para ele que ele tinha curado, o mestre respondia que nada podia dele mesmo. Quando afirmaram que ele era o Messias, Jesus respondeu que ele era aquele que serve. Sendo o governador do planeta, se submeteu às leis dos homens que estavam no poder. E mais ainda, se submeteu como ninguém antes aos julgamentos desses mesmos legisladores. Manso nos mostrou como enfrentar a dor. Ninguém sofreu mais que Jesus de Nazaré. Dores físicas terrificantes, o chicote romano, a cruz repleta de farpas, a coroa de espinhos, culminando na crucificação. Dor moral, em que era xingado, ironizado no meio do povo. Dor psicológica absurda para nós hoje. Ele foi preso tarde da noite, levado como uma mercadoria para a casa de romanos e fariseus para ser julgado. Passou a noite acordado, esgotado fisicamente. Mas apesar dessas infinitas dores, o mestre não sofreu nem feriu ninguém. Ao contrário, a caminho do Gólgota, consolava as pessoas que choravam ao verem tão desfigurado. Jesus era sempre dócil, afável, sereno, tranquilo. Enfim, demonstrou na prática os valores para se alcançar também a mansuetude. Mas o Sermão da Montanha ainda nos traz outros ensinamentos, Graça. Ali, Jesus nos ensina a orar. No capítulo 6, Mateus narra que Jesus disse: quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao Pai em secreto, porque o nosso Pai que vê em secreto te atenderá. Buscai e achareis. Ele ensina que a oração é um meio de comunicação com a espiritualidade superior e, por isso, é elemento interior e não exterior. Não é preciso orar falando alto ou publicamente. A oração é uma conversa íntima entre nós e as pessoas que nos amam e que se encontram do outro lado. Jesus indicou também o que devemos buscar em nossa vida: as coisas de Deus, as coisas espirituais. Só isso é necessário. Quando priorizamos as coisas espirituais em detrimento das materiais, Deus provê o que é necessário para a nossa sobrevivência. E quando as dificuldades se avolumarem, o Rabi ensinou para não darmos brecha ao desespero, pois a cada dia basta o seu mal. Mas como a lição nos exorta no programa de hoje, Graça, não basta nos sensibilizarmos com o Sermão da Montanha, com esses ensinamentos sublimes. Já conhecemos o caminho, agora precisamos vivenciar, praticar, querer cumprir, seguir essas orientações. Com certeza, Cacá. E para não cairmos no sofisma de que só Jesus conseguiu cumprir os ensinamentos que trouxe, a história conta com várias pessoas que mudaram suas vidas com o que ouviram no Sermão da Montanha. Ou seja, guardaram de verdade os ensinamentos de Jesus. Muitos estiveram pessoalmente no sermão, como Barnabé. Ele foi ao sermão junto com a irmã, Maria Marcos, e ficaram fascinados com a figura incomparável de Jesus. Desde aquela manhã, eles não tiveram dúvidas. Seguiriam os passos dele. E assim fizeram. Após a morte de Jesus e com a fundação da Casa do Caminho por Pedro, Barnabé vendeu tudo o que tinha e o dinheiro colocou à disposição de Pedro para usar na instituição. Junto com Felipe, Tiago e João, Barnabé trabalhava e morava na Casa do Caminho. Mas a sua vida tomou outro rumo quando conheceu Paulo de Tarso. Quando ele se converteu e buscou ajuda na Casa do Caminho, Pedro direcionou Barnabé para trabalhar com Paulo. Os dois foram para Antioquia trabalhar numa outra comunidade cristã, fundada também por Pedro. A Casa do Caminho era um núcleo direcionado aos judeus e a Casa de Antioquia aos gentios. Dali, Barnabé não parou mais. Viajou por toda a Macedônia com Paulo, Lucas, Timóteo, Silas, espalhando a Boa Nova. Sofrendo apedrejamentos, açoites, mas estava sempre alegre, sempre feliz. Auxiliava Paulo em tudo o que pudesse. O tinha na conta de um verdadeiro irmão. Barnabé, junto com Maria Marcos, buscava encaminhar João Marcos para a Seara de Jesus. Como vimos no programa Jugo Feminino, na semana do Dia das Mães, eles conseguiram. E João Marcos, além de trabalhar com Paulo e Pedro, escreveu o segundo Evangelho do Novo Testamento, registrando as memórias de Pedro sobre os 3 anos da vida de Jesus. Quase não temos informações sobre Barnabé no Novo Testamento, mas temos um pouco no livro de Paulo e Estevão, de Emmanuel, trazido por Chico Xavier. Ele trabalhou décadas fundando comunidades do Oriente e no Ocidente, amparando doentes, ensinando a Boa Nova. Não podemos afirmar qual caminho de bem-aventurança, de fato, Barnabé percorreu, pois se enquadra em vários, mas sem dúvida é um bem-aventurado. Barnabé nos mostrou que é perfeitamente possível trilharmos o caminho de Jesus. Para isso, precisamos querer adentrar o caminho de quem vence a si mesmo. É, Graça, vencer os defeitos, lutar com todas as forças contra tudo o que nos afasta do caminho do bem, é o bom combate que Paulo falava, hein? Pois é. Nas outras religiões, temos exemplos de pessoas que seguiram o caminho das bem-aventuranças. O Gandhi é o maior exemplo, depois de Jesus, da não-violência. É a prova de que a maior revolução que podemos fazer é a revolução interior. Como Mahatma Gandhi dizia, nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Ele conseguiu mobilizar toda uma sociedade baseado e guiado na não violência, na não cooperação com o mal, com o que está errado. Foi o exemplo de outro ensinamento de Jesus: não resistais ao mal. E era isso que Gandhi exortava aos compatriotas: não oferecer jamais resistência ao mal, não deixar jamais alterar o mundo íntimo por questões exteriores, respeitar, acima de tudo, o livre-arbítrio. A pessoa tem o direito de bater, agredir. Ela é livre para fazer o que quiser, mas o bem não permite um comportamento igual, de pagar na mesma moeda. Ao contrário, reagir com a mansuetude. E Gandhi pregava a não violência, até no pensar. Como espíritas, sabemos a força do pensamento. E Gandhi também sabia. A violência não se restringe somente na exteriorização física de uma agressão corpo a corpo, mas verbal e mental. Por vezes, uma palavra fere mais do que qualquer outra coisa, hein, Graça? Pois foi esse sentimento de não-violência que movimentou multidões ao martírio e surpreendia os algozes presentes, pois não compreendiam como os cristãos estavam felizes e cantando, sem tentativas de fuga ou agressões de nenhum tipo. E a resposta é mais simples do que a gente imagina. Eram cristãos verdadeiros. Frei Crispiniano, nosso nobre benfeitor, certa vez falou: "Vós não estáis mais na escuridão do mundo. Então, por que o receio?" E ele está certo. Jesus nos trouxe luz, iluminando as nossas consciências tortuosas. Já sabemos o que fazer e como fazer. As únicas coisas que nos faltam mesmo são interesse e vontade. Quando fortalecermos em nós esses dois elementos, conseguiremos caminhar mais firmes em direção a outros valores nas trilhas das bem-aventuranças. É preciso despertar o ideal nas coisas espirituais. E as pessoas idealistas perseveram até o fim. É, Graça, Jesus nos mostrou que o reino dos céus não é um local fixo onde entraremos e teremos uma posição. O reino dos céus, como ele diz, está dentro de cada um de nós. É o reino de amor, de virtude, de bons sentimentos. O reino dos céus é o bem como um todo. Se juntarmos Paulo de Tarso, Pedro e Francisco de Assis, ali estará o bem. Ali estará o reino dos céus, Graça. Exatamente, meu irmão. Por isso, as bem-aventuranças são conquistas e não recompensas. Se trilharmos tal ou qual caminho, nosso espírito vai passar por provações que vão fortalecer emoções que vão se transformar a seu turno em sentimentos. E de tanto vivenciarmos os bons sentimentos, alcançaremos as virtudes. É a consequência da busca de cada um. A bem-aventurança é o estado de felicidade suprema de quem conseguiu vencer e conquistar a iluminação. É verdade, e os bons espíritos são a prova dessas conquistas. Eles nos mostram através do exemplo vivo. Não é uma história que estamos lendo. Eles estão ali, irradiando energias, e nós podemos sentir a felicidade, a paz. Sentimos por breves minutos as virtudes. Mas, Graça, infelizmente, nosso programa acabou. Passou muito rápido. O programa chegou ao final. Obrigado por sua participação. Com certeza, eles são as cartas vivas do Evangelho, como afirmava Paulo. Eu que agradeço estar aqui, Cacá, conversando sobre o Sermão da Montanha, que é fantástico e muito nos faz refletir. Este sermão foi o divisor de águas na vida de milhões de pessoas na poeira dos séculos. Quando nos envolvemos com esses estudos, parece que voltamos no tempo e ouvimos Jesus falar. É como se por um segundo conseguíssemos ouvir a voz dele, pudéssemos vê-lo olhando em nossos olhos e falando ao nosso coração, ao nosso espírito imortal. O tempo é precioso demais. Temos a eternidade à nossa frente? É certo que sim. Mas se não aproveitarmos, amanhã não sabemos em quais condições viremos. Portanto, a hora é hoje, agora. Muitos irmãos se permitiram e não ofereceram resistência aos ensinamentos do Cristo. Nós devemos refletir e nos perguntar até quando ofereceremos resistência. É verdade, Graça. Até porque quanto mais demoramos, mais sofremos. Que sejamos, a partir de hoje, homens sensatos. Como disse Jesus, que são aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Aqueles que ouvem, guardam os ensinamentos e conseguem vivenciá-los. Amigo ouvinte, agora você pode entrar em contato conosco através do e-mail Pão da Vida, tudo junto, sem acento, @aviluz.com.br. Ficou com alguma dúvida no programa?